Ficheiro 1, Trilogia Millennium, segundo volume. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo, de Stieg Larsson. Editora Oceanos, quarta edição. Tradução do inglês por Mário Dias Correia. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: leitura.especial@cmifancoimbra.pt. Telefone 239-702-630. Personagens. Millennium, uma revista de jornalismo de investigação. Mikael Blomkvist, jornalista e sócio da Millennium, tornou-se internacionalmente famoso quando desmascarou o industrial Hans-Erik Wennerström. Lisbeth Salander, hacker de gabarito internacional, economicamente independente, tem um apartamento luxuoso em Estocolmo. Dag Svensson, jornalista, e Mia Johansson, investigadora, estão prestes a denunciar uma importante rede de tráfico de mulheres para exploração sexual entre a Europa de Leste e a Suécia. Salá é temido por todos. Poucos o conhecem pessoalmente e desconhece-se a sua verdadeira identidade. É suspeito de envolvimento em atividades ligadas ao tráfico de mulheres para exploração sexual. O gigante loiro, um homem excepcionalmente corpulento, lança-se numa perseguição frenética a Lisbeth Salander. Miriam Mimi Vu, uma das poucas amigas de Lisbeth Salander, que integrava a extinta banda de rock Evil Fingers, vê subitamente a sua vida íntima publicada nos jornais. Paulo Roberto, antigo lutador de boxe, tem um papel decisivo na investigação policial em curso. Gunnar Björk, funcionário da Sapo, de baixa médica, é apontado por Dag Svensson e Mia Johansson como cliente da rede de tráfico. Jan Bublanski é inspetor da polícia e responsável pela investigação. Entre os colegas é conhecido por Inspetor Bolha. Peter Teleborian, médico, é chefe dos serviços de psiquiatria do Hospital Sankt Stefan, em Uppsala. Maga Lundin, com antecedentes criminais, é líder do clube de motards Svavelsko MC. Prólogo. Estava deitada de costas, presa por correias de couro à armação de ferro da cama estreita. As correias cruzadas apertavam-lhe o peito e tinha as mãos algemadas aos lados do catre. Havia muito que desistir a tentar libertar-se. Estava acordada, mas tinha os olhos fechados. Se os abrisse, ver-se-ia envolta em escuridão. A única luz era uma débil risca amarelada que se filtrava por cima da porta. A boca sabia-lhe mal e ansiava por poder lavar os dentes. Escutava, atenta ao som de passos, que lhe diria que ele estava a chegar. Não fazia a mínima ideia de que horas pudessem ser, mas sentia que começava a ficar demasiado tarde para que ele a viesse visitar naquela noite. Uma súbita vibração da cama fê-la abrir os olhos. Foi como se algures na casa alguém tivesse ligado uma máquina. Passados alguns segundos, já não saberia dizer se aquilo fora real ou se o tinha imaginado. Assinalou mentalmente a passagem de mais um dia. O 43º do seu cativeiro. Tinha comichão no nariz e voltou a cabeça para poder esfregá-lo na almofada. Estava a transpirar. O quarto era quente e abafado. Vestia apenas uma camisa de noite que se enrodilhava debaixo do corpo. Movendo um pouco a anca, conseguiu agarrar o tecido entre o polegar e o indicador e puxá-lo para fora, alguns centímetros de cada vez. Fez o mesmo do outro lado. Mesmo assim, continuava a fazer uma dobra debaixo dos rins. O colchão era desconfortável, cheio de curvas e covas. A solidão exagerava impiedosamente as pequenas sensações que noutras circunstâncias teria ignorado. As correias que lhe sujeitavam o peito estavam suficientemente frouxas para lhe permitirem mudar de posição e deitar-se de lado, mas isso obrigava a deixar uma mão atrás das costas e em poucos minutos ficava com o braço dormente. Não tinha medo, sentia, isso sim, uma grande raiva acumulada. Ao mesmo tempo era assombrada por fantasias desagradáveis sobre o que lhe ia acontecer. Detestava aquela impotência. Por mais que tentasse concentrar-se noutra coisa qualquer, para passar o tempo e não pensar na situação em que se encontrava, a angústia arranjava sempre maneira de insinuar-se-lhe no espírito. Pairava à volta dela como uma nuvem de gás, ameaçando penetrar-lhe os poros e envenená-la. Descobrira que a melhor maneira de manter o medo à distância era fantasiar sobre qualquer coisa que lhe desse a sensação de poder. Fechou os olhos e imaginou o cheiro a gasolina. Ele estava sentado num carro, com o vidro do lado do condutor aberto. Ela corria para o carro, despejava a gasolina pela janela e acendia um fósforo. Acontecia tudo num segundo. As chamas irrompiam, ele contorcia-se e ela ouvia-lhe os gritos de terror e de agonia. Sentia o cheiro a carne queimada e um outro cheiro, mais acre, o do plástico e dos estofos a transformarem-se em carvão. Devia ter dormitado, porque não ouviu os passos, mas estava bem acordada quando a porta se abriu. A luz do corredor cegou-a. Ele sempre tinha vindo, afinal. Era alto. Não sabia que idade teria, mas era um adulto. Tinha cabelos emaranhados, vermelho acastanhados e uma barbicha rala. E usava óculos de aros pretos. Cheirava a loção de barbear. Odiava aquele cheiro. Ele deteve-se aos pés da cama e ficou a observá-la durante muito tempo. Odiava o silêncio dele. Só conseguia ver-lhe a silhueta recortada à contraluz do corredor. Então ele falou. Tinha uma voz pesada, clara, que destacava pedantemente cada palavra. Odiava a voz dele. Disse-lhe que era o dia do aniversário e que queria dar-lhe os parabéns. O tom não era inamistoso nem irónico, era neutro. Pensou que ele devia estar a sorrir. Odiava-o. Ele aproximou-se e contornou a cama até à cabeceira. Pousou-lhe a mão úmida na testa e passou os dedos ao longo da linha dos cabelos, num gesto que provavelmente tencionava ser terno. Era o presente de aniversário que tinha para ela. Odiava que ele lhe tocasse. Viu a boca dele mexer-se, mas bloqueou o som. Não queria ouvir, não queria responder. Ouviu-o elevar a voz, em que se insinuara uma nota de irritação provocada pelo silêncio dela. Estava a falar de confiança mútua. Passados alguns minutos, calou-se. Ignorou-lhe o olhar. Então, ele encolheu os ombros e começou a ajustar as correias de couro. Apertou-as mais um furo sobre o peito e inclinou-se para ela. De repente, ela voltou-se para a esquerda, afastando-se o mais rapidamente que pôde e até onde as correias lhe permitiam. Dobrou os joelhos até ao queixo e disparou os pés na direção da cabeça dele. Tinha apontado a maçã de Adão e as pontas dos dedos apanharam-no algures por baixo do queixo. Mas ele estava preparado para o ataque e desviou-se. E o golpe foi só de raspão. Tentou pontapeá-lo outra vez, mas ele tinha se afastado. Voltou a deixar cair as pernas em cima da cama. O lençol pendia para o chão. A camisa de noite tinha-lhe subido acima das coxas. Ele ficou imóvel por muito tempo, sem dizer uma palavra. Então, contornou a cama e prendeu-lhe os pés. Ainda tentou encolher as pernas, mas ele agarrou-lhe o tornozelo com a mão, empurrou o joelho para baixo e, com a outra, afivelou a correia. Passou para o lado contrário e fez o mesmo ao outro pé. Estava completamente indefesa. Ele apanhou o lençol do chão e tapou-a. Ficou a observá-la em silêncio durante 2 minutos. Adivinhava-lhe a excitação no escuro, apesar de ele não a mostrar. Estava de certeza com uma ereção. Soube que ia estender a mão e tocar-lhe. Então, ele deu meia volta e saiu, fechando a porta. Ouviu-o trancá-la, o que era completamente desnecessário, uma vez que ela não tinha meio de libertar-se da cama. Ficou estendida durante vários minutos a olhar para a estreita risca de luz por cima da porta. Então, moveu-se e experimentou as correias para ver se estavam muito apertadas. Conseguiu dobrar um pouco os joelhos, mas as correias que lhe prendiam o peito e os tornozelos ficaram imediatamente tensas. Relaxou. Ficou imóvel, a olhar para o vazio. Esperou. Pensou numa lata de gasolina e num fósforo. Viu-o encharcado em gasolina. Sentiu a caixa de fósforos na mão a chocalhar quando ela agitou. Abriu a caixa e retirou um fósforo. Ouviu-o dizer qualquer coisa, mas tapou os ouvidos, não ouviu as palavras. Viu a expressão na cara dele quando aproximou o fósforo da lixa. Ouviu-o raspar da cabeça do fósforo na lixa impregnada de enxofre. Foi como um longo, um arrastado trovão. Viu o fósforo inflamar-se. Sorriu com um sorriso duro e preparou-se. Era o dia do seu 13º aniversário. Primeira parte. Equações irregulares. 16 a 20 de dezembro. A equação classifica-se em função da potência das suas incógnitas, o valor do expoente. Se este é igual a 1, temos uma equação de primeiro grau. Se o expoente da potência é 2, trata-se de uma equação do segundo grau, etc. As equações de grau superior ao primeiro atribuem vários valores às respectivas incógnitas. Estes valores chamam-se raiz. Equação de primeiro grau, equação linear. 3 vezes menos 9 igual a zero. Entre parênteses, raiz sobre x igual a 3. Capítulo 1. Quinta-feira, 16 de dezembro, a sexta-feira, 17 de dezembro. Lisbeth Salander puxou os óculos escuros para a ponta do nariz e espreitou por baixo da larga aba do chapéu. Viu a mulher do quarto 32 sair pela porta lateral do hotel e encaminhar-se para uma das cadeiras de lona às riscas brancas e verdes, alinhadas à beira da piscina. Tinha os olhos postos no chão e avançava com passos que pareciam pouco seguros. Lisbeth só a vira de longe. Calculou que andaria por volta dos 35 anos. Mas também podia ter qualquer coisa entre os 25 e os 50. Tinha cabelos castanhos, que lhe caíam até aos ombros, um rosto oval e um corpo que parecia saído de um catálogo de lingerie. Usava um biquíni preto, sandálias e óculos de sol com armação de tartaruga e lentes violeta. Era americana e falava com o sotaque arrastado do sul. Deixou cair o grande chapéu de praia amarelo ao lado da cadeira e fez sinal ao empregado do Ella Carmichael's Bar. Lisbeth pousou o livro no colo e bebeu um golo de café gelado antes de estender a mão para o maço de cigarros. Sem mexer a cabeça, deslocou o olhar para o horizonte. Conseguia ver uma nesga do mar das Caraíbas por entre um grupo de palmeiras e rododendros diante do hotel. Um iate rumava a norte, a caminho de Santa Lúcia ou da Dominica. Muito mais ao largo, distinguiu os contornos acinzentados de um cargueiro em viagem para sul, em direção à Guiana ou a um dos países vizinhos. Uma ligeira brisa tornava suportável o calor da manhã. Mas mesmo assim sentiu uma gota de suor escorrer-lhe para a sobrancelha. Não gostava de apanhar sol. Tinha-se mantido o mais possível à sombra e, naquele momento, estava sentada debaixo do toldo do terraço, o que não a impedia de estar castanha como uma avelã, pelo menos nas partes do corpo que os calções de caqui e o top preto deixavam ver. Escutava a estranha música dos steel drums que jorrava dos altifalantes do bar. Era incapaz de distinguir Svenning Vars de Nick Cave, mas os tambores de aço fascinavam-na. Parecia-lhe incrível que alguém conseguisse afinar um barril de petróleo E ainda mais incrível que um barril de petróleo pudesse produzir uma música diferente de tudo o que alguma vez ouvira. Para ela, aqueles sons eram uma espécie de magia. Subitamente, sentiu uma pontada de irritação e olhou para a mulher, a quem o empregado do bar acabava de entregar um copo cheio de uma bebida alaranjada. Não tinha nada com isso, claro, mas não conseguia perceber por que raio a fulana ainda ali estava. Havia 4 noites, desde a chegada do casal ao hotel, que ouvia o teatro de terror abafado que se desenrolava no quarto contíguo ao dela. Ouvia os choros e as vozes baixas, excitadas, e por vezes o som inconfundível de bufetadas. O homem responsável pelos estalos, Lisbeth, assumia que era o marido, tinha cabelos lisos e pretos, que penteava com risco ao meio, num estilo antiquado, e parecia estar engrenada a tratar de negócios. Que espécie de negócios? Lisbeth não fazia a mínima ideia. Mas todas as manhãs ele aparecia com a sua pasta de documentos, de casaco e gravata, e bebia um café no bar do hotel antes de sair para apanhar o táxi. Voltava ao hotel ao fim da tarde, dava um mergulho e ficava sentado com a mulher junto à piscina. Jantavam juntos, no que parecia um tête-à-tête discreto e apaixonado. Talvez a mulher bebesse um pouco mais do que a conta, mas a sua embriaguez não era incómoda nem ruidosa. As cenas no quarto ao lado começavam invariavelmente entre as 10 e as 11, quando Lisbeth já estava na cama com um livro sobre os mistérios da matemática. Nunca eram nada de dramático. Tanto quanto Lisbeth conseguia perceber através da parede, era mais uma espécie de discussão repetitiva, chata. Na noite anterior, incapaz de conter a curiosidade, fora para a varanda ouvir, através da porta aberta da varanda do quarto do casal, o que se passava lá dentro. Durante mais de uma hora, o sujeito andara de um lado para o outro, a resmunear qualquer coisa a respeito de ser um monte de merda e de não a merecer. Repetia que ela devia achá-lo uma desilusão. Não, respondia ela, não achava nada disso e tentava acalmá-lo. O tipo tornara-se ainda mais veemente. Lisbeth ficara com a impressão de que a tinha agarrado pelos braços e sacudido, de modo que, naturalmente, ela acabara por dar-lhe a resposta que ele queria. Está bem, és uma desilusão. No mesmo instante, o sacana aproveitara o pretexto para se pôr a insultá-la. Chamara-lhe puta, uma acusação que Lisbeth não hesitaria em refutar por todos os meios ao seu alcance se lhe tivesse sido dirigida. Não fora, mas mesmo assim debatera-se durante algum tempo sobre a possibilidade de fazer qualquer coisa. Ouvira, espantada, aquela estranha e azeda discussão que cessara repentinamente com o que lhe parecera ser o som de um estalo na cara. Estava a uma unha negra de sair para o corredor e arrombar a porta do quarto vizinho quando se fizera silêncio. Naquele momento, examinando a mulher estendida na cadeira de lona à beira da piscina, notou-lhe uma pequena nódoa negra num ombro e um arranhão na anca, mas nenhuma outra marca. Meses antes, tinha lido num exemplar da Popular Science que alguém deixara em cima de uma das cadeiras do aeroporto Leonardo da Vinci um artigo que despertara nela um vago fascínio pelo abstruso tema da astronomia esférica. Seguindo o impulso, deslocara-se à livraria da Universidade de Roma para comprar algumas obras básicas sobre a matéria. Mas descobrira que para perceber as complexidades da astronomia esférica ia ter de mergulhar nos profundos mistérios da matemática. E assim, no decurso das suas viagens ao longo dos últimos meses, visitara outras livrarias de outras universidades para comprar mais livros. Os seus estudos tinham sido muito pouco sistemáticos e sem um verdadeiro objetivo, pelo menos até ao dia em que entrara numa livraria universitária em Miami e saíra de lá com um exemplar de Dimensions in Mathematics do Dr. L. C. Parnol, Harvard University Press, 1999. Fora isto, antes de descer até às Florida Keys e começar a saltitar de ilha em ilha através do Caribe. Estiver em Guadalupe, 2 noites num buraco horroroso. Em Dominica, divertido e descontraído, 5 noites. Em Barbados, uma noite num hotel americano onde se sentira terrivelmente deslocada. E em Santa Lúcia, 9 noites. Teria considerado a hipótese de ficar mais tempo, se não tivesse arranjado um inimigo, na pessoa de um bandido zeco, meio atrasado mental, que frequentava o bar do hotel de segunda onde se alojara. Por fim, perdera a paciência e partira-lhe a cabeça com um tijolo. Deixara o hotel e apanhara o ferry para St. George's, a capital de Granada. Um país de que nunca tinha ouvido falar até comprar o bilhete para o barco. Desembarcar em Granada, a meio de uma trovoada tropical, às 10 horas de uma manhã de novembro. Ficar a saber, pelo Caribbean Traveller, que Granada, também conhecida como Ilha das Especiarias, era um dos maiores produtores mundiais de noz-moscada. A ilha tinha 120 mil habitantes, mas havia outros 200 mil granadinos a viver nos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha, o que dava uma ideia da situação do mercado de emprego local. A topografia era montanhosa, tendo por centro um vulcão adormecido, o Grand Étang. Historicamente, Granada era uma das muitas insignificantes ex-colónias britânicas onde o capitão Barba Negra tinha, ou talvez não, desembarcado e enterrado um tesouro. Em 1795, a ilha fora notícia quando Julian Fedden, um plantador mestiço de ascendência francesa, liderara uma sublevação inspirada na Revolução Francesa. A coroa enviara tropas que tinham abatido a tiro, enforcado ou mutilado um número considerável de rebeldes. O que mais abalara as autoridades coloniais foi o facto de até os brancos pobres, os chamados petit blancs, se terem juntado à rebelião de Fedden, sem a mínima consideração pelas barreiras raciais. A revolta fora esmagada, mas Fedden nunca chegara a ser capturado. Desaparecera no montanhoso Grand Étang e transformara-se numa espécie Robin dos Bosques caribenho. Cerca de 200 anos mais tarde, em 1979, um advogado chamado Maurice Bishop iniciara nova revolta, que o guia de viagens dizia inspirada nas ditaduras comunistas de Cuba e da Nicarágua. Mas Lisbeth ficara com uma ideia muito diferente das coisas depois de ter conhecido Philip Campbell, professor, bibliotecário, pregador, batista e dono de uma pensão, onde ela alugara um quarto para passar os primeiros dias da sua estada na ilha. Em termos gerais, a história podia resumir-se da seguinte maneira. Bishop, um líder extremamente popular, depusera um ditador louco, um fanático dos OVNI, que consagrara uma boa parte do magro orçamento nacional à procura de discos voadores. Bishop promovera a democracia económica e introduzira no país as primeiras leis sobre igualdade sexual. E então, em 1983, fora assassinado por um bando de marxistas loucos. Seguira-se a chacina de mais de 100 pessoas, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Condição Feminina e alguns dos mais destacados líderes sindicais. Depois disto, os Estados Unidos tinham invadido o país e restaurado a democracia. Para os granadinos, isto significara que o desemprego passara de cerca de 6% para quase 50%. E que o tráfico de cocaína voltara a ser a principal fonte de rendimento nacional. Campbell abanara a cabeça ao ler a versão dos factos apresentada pelo guia de viagens de Lisbeth e dera-lhe algumas dicas sobre os géneros de pessoas e locais que devia evitar depois do anoitecer. No caso de Lisbeth, os conselhos deste tipo caíam habitualmente em saco roto. No entanto, evitara travar conhecimento com a criminalidade de Granada ao apaixonar-se pela praia de Grand Anse, a sul de St. George's, um areal praticamente deserto que se estendia por quilómetros. Ali podia caminhar durante horas, sem ter de falar fosse com quem fosse, ou sequer encontrar viva alma. Mudara-se para o Keys, um dos poucos hotéis americanos de Grand Anse, onde estava havia 7 semanas, fazendo pouco mais do que passear pela praia e comer um fruto local chamado chinap, que lhe fazia lembrar as groselhas amargas da Suécia e que achava delicioso. Era a época baixa e raramente mais de um terço dos quartos do hotel estava ocupado. O único problema era que tanto a sua paz e sossego como os seus estudos matemáticos tinham sido perturbados pelo discreto terror do quarto ao lado.